Bom, a nossa equipe começou a treinar há 3 semanas e nós fizemos os testes e as avaliações físicas, né? Fizemos o índice de massa corporal, fizemos algumas avaliações físicas novas cutâneas para poder ver como que esses jogadores retornaram, né, das férias. Nós podemos observar que todos voltaram acima do peso. Então nós fizemos alguns testes físicos e nós vamos fazer um reteste antes da Copa Morena, né, para ver o que a equipe evoluiu fisicamente e após a Copa Morena, como que a equipe se portou no terceiro teste. Então a gente fez uma pré-temporada de cerca de 2 semanas, parte física, e nós começamos com bola na noite de hoje. Então foi o primeiro treino com bola. A gente percebe que alguns atletas ainda estão totalmente sem o ritmo desse contato com a bola, né, pisando na bola, sem noção de tempo, de espaço do drible, dando dribles muito longos, dando botes errados na marcação, o que é totalmente natural por conta das pernas estarem pesadas, da parte física e por conta também de que a equipe ficou bastante tempo, né, sem mexer com bola. Nós temos aí agora algumas competições, né? Estamos ainda na luta para ver se a gente vai para a Taça Brasil em Ananindeua ou não, mas o nosso foco agora, que é certo agora, é a Copa Guarani, que começará no mês de março, né? Então isso a gente já fez a inscrição, e aí teremos aí mais, após isso, 2 meses para poder trabalhar também para entrar na Copa Morena. Nós ainda temos aí, nesse primeiro semestre, temos uma competição paralela a isso, né, que é lá em Sidrolândia, que nós vamos usar para preparação. E a equipe sofreu algumas baixas, né, porque quando vem chegando próximo da Copa Morena, o interior realmente vem muito forte, nós oferecem muito dinheiro, nós temos alguns bons atletas que super valorizados, não teve como nós segurarmos. Então eles irão jogar a Copa Morena para outras equipes, e nós perdemos também o Lineker, né, que foi para a equipe do Hermanos, o Thalisson também foi para a equipe do Hermanos, e isso nós os perdemos até mesmo para a Taça Guanandi. Então nós temos aí o Casão, que não jogará a Morena para nós, mas jogará a Guarandi, jogará a Copa Sidrolândia, o Estadual e o Metropolitano. Então devemos ter perdido aí entre 3 ou 4 jogadores. Nos reforçamos com o Felipe, com o Hudson, nos reforçamos também com o Rodriguinho e com o Marcão agora, e o Diego Viveiro. Então eu acredito que a equipe esteja numa boa condição para poder chegar bem, para treinar, para jogar essa Copa Guarandi e também a Copa Morena.